fode no campo lá no pri, ou no bico lá na reta. Se fode no campo lá no pri, ou no bico lá da reta. Se fode no campo lá no tri, ou no bico lá da reta. Porra, na mexerica, com tropa do jeta. DJ Josué. Que é puto, pois sem amor.